felicidade sim, quem não quer, quem não sonha, é o bem mais valioso e o dinheiro não compra. Foi graças a você, mãe, que eu aprendi. A vida ela é sofrida, mas temos que sorrir. São muitos elogios e eu procuro uma palavra que fale tudo, que fale nada, que fale de você, mas fale por inteiro. É lindo, é infinito, sim, é verdadeiro. Amor de mãe, amor de pai, numa balança, quem pesa mais? Mas isso não importa, deixa de lado. É muito bom saber que pelos dois sou amado. Família reunida, muitas felicidades, lembranças do passado, saudades. Adoro teu sorriso, vem cá, me dá um abraço. Só tenho a agradecer, mãe, muito obrigado. Amo, querida mulher da minha vida, amor de verdade, à primeira vista. Só que não foi na pista, nem camarote, eu fui o escolhido, cara de sorte. De todas elas, você a mais bela, a coisa mais linda, fiel e sincera. Sempre comigo, momentos de perigo, alegria, tristeza, choro, sorriso. Barreiras vem, tô contigo meu bem, te quero tão bem, te amo também. Vai além, além de palavras, de rosas e beijos, serenatas, coisas na vida que a gente compõe. Dizer que te amo é pouco, minha mãe. No ponto mais alto eu queria subir e gritar bem alto pra todos ouvir. Desde que nasci, tu és a minha joia, meu querubim. O motivo maior, a razão do meu viver. Mãe, te amo, e essa é pra você. Difícil é esquecer, nem o tempo consegue apagar aqueles momentos com meu pai. Velho guerreiro, do que mais precisei, eu fui herdeiro. O amor da minha mãe vale ouro, nem precisei comprar. Como é precioso, dia após dia, ano após ano, esse meu amor só aumentando. A vida com certeza não teria mais sentido sem o teu abraço, sem o teu sorriso. Você é minha estrela de maior brilho, meu maior orgulho, mãe, é ser teu filho. Qualquer canção que eu faça tem sua cara, rima rica, joia rica.